Alô, garotinho, garotinha e garotinha, você aí que tá me ouvindo, hoje é dia de podcast e numa nova data. Nós tivemos que mudar a data do podcast Isso é PlayStation, um podcast de notícias em formato Drops, né? Basicamente eu falando das notícias lá, para quinta-feira. E o Nerdices Abertas agora vai sair quinzenalmente, como era planejado, sempre foi assim, aos domingos. Ou seja, agora no site opiniãoalheia.com.br você tem na terça o Amargo Cast com o Léo Fornacier, o Alexandre Maciel, o Moro. Na quinta-feira você tem o Isso é PlayStation comigo falando das notícias da semana sobre os jogos relacionados a PlayStation e também os multiplataformas. E, quinzenalmente, aos domingos sai aí o Nerdices Abertas. Ou seja, no Opinião Alheia tem muito podcast, hein? Você aí que tá me ouvindo pode ouvir no YouTube ou também pode ouvir no site opiniãoalheia.com.br. YouTube lá, www.youtube.com/nolembromais. É só procurar Nerdices Abertas que você vai encontrar. Quase que foi um rap aqui, hein? Faltou só a batida. Hoje eu estou aqui com o Vikovski pela terceira vez, né, Vikovski? É, essa fera... A primeira, nós tivemos alguns problemas no meio da gravação, sim, mas deu tudo certo. Na segunda, o rapaz inteligente aqui perdeu o áudio e também perdeu o backup, né? Acontece nos melhores podcasts. Mas hoje aqui vai dar tudo certo pra gente falar sobre Drive Club. Esse que é um jogo, cara... Injustiçado. Injustiçado demais, né? Não é tão ruim assim como as pessoas falam aí, né? Não, não. Não é, não. Muito pelo contrário. Com certeza, cara, é melhor que nada. How many more bones would you like to play a game with you? How many lives will you destroy? Fight! In pursuit of what you call just warrior. Ao Jurassic Park. To hell with the VGAs. Você acha que, na verdade, o Drive Club é o único exclusivo de corrida para o PlayStation 4 hoje, né? Sim, exatamente, exatamente. Uma pena, né, cara? Porque, assim, logo no início do console, do PlayStation 4, saiu o Gran Turismo 6. Foi. Só que saiu o Gran Turismo 6 só para PlayStation 3. Pois é. Ao mesmo tempo que eu acho que isso foi um baita tiro no pé da Polyphony Digital e também da Sony, uhum, eu entendo porque a cabeça lá do... Acho que é Yamauchi. Sim, Kazunori Yamauchi. Ele mesmo. O cara é muito perfeccionista, né? E ele, sim, tava trabalhando para o PlayStation 3. Eu tenho certeza que o Shueizão da massa lá, o Shuei Yoshida, chegou pro Japo e falou: oh, faz um jogo pra PlayStation 4 aí também. Aí eu acho que o Yamauchi chegou: ou eu faço do meu jeito ou eu não faço mais. Exato. Que ele é meio... Sei lá, cara. Ele... Eu sou sincero a dizer que se tivesse saído GT 6 pra PS4, digamos que um simples port sem muita adição de elementos gráficos e tal, eu estaria jogando ele até hoje. Porque eu sinto falta do PS3 só por causa do Gran Turismo. É, Gran Turismo é diferenciado, né, cara? Sim, Gran Turismo, sim. E o Xbox também tem o seu jogo lá, o Forza. Sim. Forza Motorsport. Eles são dois jogos diferenciados, né? Cada um prefere aquele jogo que lhe convém, mas... Não há de se negar que são dois jogos muito bons. Eu não vou colocar o Forza Horizon aqui, né? Porque o Horizon é muito arcadão. Mas o Forza Motorsport e o Gran Turismo, cara... Os outros jogos de corrida, por mais que tentem, nunca serão, né? Ah, The Crew é bom também, pô. Ah, mas aí os arcades tem... A gente precisa separar em semi-simulador e arcade. E Drive Club é um semi-simulador? Ele é... Vou colocar assim, ele é menos arcade do que os outros arcades. Mas ele não é um semi-simulador, não. Ele tá numa categoria meio estranha, né, rapaz? Sim, porque sim, ele não é um simulador. Não é um arcade. Eu vejo como um semi-simulador, sim, cara. É que se você levar em consideração que o Gran Turismo é um semi-simulador, né... Ao contrário aí de R-Factor, esses jogos mais... Ah, tá, não, beleza. Aí eu entendo o seu ponto. Pra mim, assim, R-Factor, sei lá, cara, tá assim, tá acima do imaginável pra mim. Sim, sim. Assetto Corsa, esses jogos mais minuciosos em termos de ei, você pode fazer o que você quiser com o seu carro, literalmente. É, pra mim isso aí é... Tá fora do meu alcance, esse tipo de jogo assim. É, pra quem não manja, são jogos até muito chatos. Tá animado pro lançamento do Assetto Corsa no PlayStation 4? Cara, sinceramente, não. Não. Esse tipo de jogo a gente tem que levar em consideração que vale muito a pena você jogar com um volante decente, né? Os novos aí da Logitech, por exemplo. Só que, cara, é muito caro isso. E você jogar com controle, pô, se for pra jogar com controle, eu jogo Need for Speed aqui. Mas hoje a gente tá aqui para falar de Drive Club. Esse jogo que, caraca, mano, na época do lançamento, ele tomou muita porrada. Putz, sim. Tomou muita porrada. Tudo bem, o diferencial do jogo era aquelas coisinhas lá do clube. Ah, o clube, você vai montar seu clube. Ah, uma baita babaquice que, putz, cara, você... Essas viagens de desenvolvedor que não dá certo, cara... Isso é muito coisa da Sony. A Sony que tem essas paradas assim. Não, que a gente vai fazer isso e bababá, vai dar certo. E as comunidades no PlayStation 4. Ou coisinha que não serve para nada. Você bate o olho ali de vez em quando e só. É. Só serve para ficar aparecendo notificação lá no PlayStation 4. Exatamente, exatamente. Mas sempre foi assim, né? As empresas criando, tentando colocar novidades nos modos online só para trazer mais jogadores e, tipo, sendo que, na verdade, ninguém quer nada disso, né? É, os... clubes aí de Drive Club eram, cara, não serve pra... Ah, não, serve pra você ganhar os pontos com seu clube. Sim. E aí vai ganhando um carro melhor, assim, dependendo do nível do seu clube, vai ganhando pinturas, vai ganhando símbolos pra você botar no seu carro, umas coisas assim muito doidas. O que, cara, sinceramente, whatever, você pode me dar, sei lá, eu posso correr por dinheiro na corrida, como acontece em Need for Speed, e sim, aí eu compro essas coisas, que seria muito mais legal. É o diferencial, é os clubes, mas... O legal dos clubes é que é um negócio que tá tão assim, uma vez que você entra em um, você não precisa fazer mais nada. Isso é tão... Funciona tão bem no Drive Club que você tem vantagens por estar em um clube sem precisar fazer nenhum esforço, né? Isso é bom. É, isso é verdade. Como é essa coisa do ganhar os carros aí e tal, né? Você sim. Não precisa fazer mais nada. É, se você tá num clube lotado de gente e você nunca nem joga Drive Club, se você deixar de jogar por um mês, quando você voltar, você vai ganhar um monte de coisa. É. Que seu clube ganhou. A não ser que eles te expulsem. Não sei nem se dá pra expulsar. Não, acho que dá sim, dá sim. É. Eu tô no mesmo clube desde o lançamento e eu acho que só o dono do clube lá que joga realmente aquilo. Como eu tava falando, né? O modo online dele começou... offline, né? É, ele começou não funcionando. E, na verdade, nem precisava disso, cara, porra. É, eu joguei umas partidinhas do online e é bom. O multiplayer dele, você testou o multiplayer? Tudo que teve de multiplayer dele eu joguei, assim, uma cota considerável. Mas, cara, é assim, jogo de corrida é divertido, mas sabe... O que eu gosto mesmo no jogo de corrida é de corrida online é uma pegada Mario Kart, um negócio mais divertido. Porque corrida séria é meio maçante, sei lá. Uma coisa a gente não pode negar que Drive Club tem, né? Corridas. Caraca! Eles mandaram muito bem nessa parte em específico. Cara, pra quem quer correr, Drive Club é o jogo. Não tem outra coisa pra você fazer no Drive Club. Não tem carro pra comprar, não tem carro pra vender, não tem nada disso. Corrida, corrida, corrida. E infelizmente, pistas somente europeias, né? Não tem aquelas pistas americanas mais conhecidas. Na verdade, não tem pistas, né? São, tipo, são... áreas em cidades. É, são pequenos circuitos montados, né? Tem até umas pistinhas que eu não sei se são oficiais, eu acredito que não, porque rola isso de licença também, né? Sim. Então, você não vê, por exemplo, uma Laguna Seca no Drive Club. É, isso que eu tava pensando, Laguna Seca e Watkins Glen, que quase todo jogo de corrida tem essas duas, cara. São duas pistas muito conhecidas. Você tava falando do multiplayer aí, cara, realmente, né, o multiplayer de Mario Kart é... Putz. eu falei de uma forma que ficou parecendo que eu não gosto de corrida ou algo assim. Na verdade, é completamente o contrário, eu sou viciado nessas coisas, tenho paixão por isso, eu até entendo mais ou menos e tal, como funciona, que é isso, o lance de carro e tudo mais. Mas se for pra ficar sentado jogando, se for pra ser um negócio divertido e não só como uma profissão, vamos colocar assim, é um Mario Kart da vida, um Crash Team Racing, eu acho que são mais bem-vindos pra mim. É, aqueles joguinhos de kart são muito legais, né, cara? Sim, sim. Você juntar uma galera em casa, quatro controles, é risada garantida. Com certeza, joguei muito Mario Kart no Nintendo 64. Muito bom, muito bom. Eu era o cara do Crash Team Racing. Drive Club, ele conta também com alguns desafios, né? Você vai lá, corre, pega o carro lá, sei lá, corre e de repente no meio da pista assim tem uma parada pra você fazer. Sim, isso é, eu acho isso a parte que mais me atrai do Drive Club essa questão. Porque que nem eu tava falando dos clubes, isso é um negócio tão... que você não precisa fazer nenhum esforço pra participar dessas pequenices, né? Que é fantástico. Você tá fazendo uma curva ali e de repente você vai perceber que você tá desafiando um amigo seu a fazer aquela curva melhor do que você e vice-versa. Do nada, assim, sem carregar nada. Fazer mais pontos de drift, né? Exato, exato. O drift eu sou horroroso, né? Cara, eu odeio drift com todas as minhas forças. Eu nunca soube fazer drift. Nem nos primeiros jogos lá que tinha isso. Acho que foi Need for Speed Underground que foi, deve ter começado com isso. É, você lembra do Ridge Racer do PS1? Não joguei. A única coisa de Ridge Racer que eu lembro é do Kazerai. Acho que é Kazerai. Na E3 falando Ridge Racer! Ah, sim, sim, isso é clássico. E ninguém deu bola, né? Mas é interessante que eu fui descobrir esses dias, assim, coisa de um ano pra trás, mais ou menos, que eu tava lembrando, caramba, Ridge Racer era um jogo muito difícil, ficava sempre batendo nas paredes e tal, e você pensar que é um jogo de 98, por aí, você não tem o drift na cabeça, e eu fui ver que é um jogo focado no drift, você tem que fazer drift em todas as curvas, e eu fui descobrir isso esses dias, eu zerei Ridge Racer do PS1 umas 3 vezes. Só que sempre escorado nas paredes, sabe? Ah, mas isso aí é o modo de se jogar jogo de corrida, né? Inclusive, em Drive Club, você vai ultrapassando um carro, você vai fazendo as coisas na pista, você vai pegando vácuo no carro da frente, você vai fazendo drift, você vai ganhando pontos de fama, né? E aí, cara, tem uma coisa muito chata que eu acho que acontece em Drive Club. Eu tô correndo. Se o cara bate atrás de mim, eu perco pontos de fama. Mas como assim, cacete? Não foi eu que bati, foi o cara atrás de mim que bateu em mim. É, na cabeça dele você tinha que ter desviado, pô. Mas como, pô? Caramba. É, tem aquele lance do que eles chamam de clear sector, né? Que é você terminar um setor inteiro sem fazer nenhuma cagada. Só que a programação do jogo deve estar meio errada. E aí, qualquer coisa que encoste em você, mesmo sem ser sua culpa, cara, você é o culpado. É, eu perco pontos de fama, que é os pontos, né, que liberam carros, as pinturas. Os levels, né? Tudo. Mó sacanagem, cara. E assim, eu bato pra caramba. Às vezes na minha culpa, às vezes é minha culpa. Mas eu bato pra caramba, cara. Eu não entendo se o controle de alguns carros que é complicado, ou eu que sou ruim mesmo, sei lá. Cara, eu achei, assim, o Drive Club, ele é até um pouco fácil nesse quesito. É nesse sentido de que a gente tava falando de arcade simulador, ele é bem arcade, os controles, eu acho. Tem aqueles carros, né, tipo o Ariel Atom, que tá lá, que depois você coloca uma foto na descrição do cast pras pessoas entenderem, que ele é um carro difícil de controlar. Pô, o Ariel Atom tem todo jogo de corrida também, sim, esse sim, carro. Sim, sim. Ele é complicadíssimo de correr. Se você frear numa curva, ao invés de simplesmente tirar o pé, você vai rodar, sempre. Aí é engraçado que eles fazem os carros normais com uma dirigibilidade completamente arcadona e aí você vai pra um Atom, você acha que vai ser igualzinho, e não. Tem cada carro que é muito complicado, cara. Tem umas pistas também que você tá em alta velocidade e aí tem meio que uma subidinha, né, que faz o carro pular. Nossa! Já era, cara. Quando você cai... Você perde o controle total do carro. É impressionante como é que você perde com facilidade o controle do carro. Uma outra coisa que eu percebi, cara, é que não há loadings, quer dizer, tem loading, claro, mas não são loadings longos, né? Tipo, nada preocupante. É coisa muito rápida, é só um fade, né? É mais um fade do que qualquer outra coisa. Isso é muito bom, a gente vê bastante nesses jogos atualmente loads disfarçados, né? Um abraço aí, Uncharted 4. Que, cara, se você assistiu todas as cenas, você não teve load nenhum no jogo. Você jogou, chegou a jogar Bloodborne? Não, não, não joguei, não. Bloodborne, cara, foi um jogo assim, é um jogo da família Souls, né? Uhum. Dark Souls, Demon Souls, enfim. Ele teve, no lançamento, um problema muito grande, que foi os loadings enormes. Eu joguei no lançamento, mesmo não sendo o meu tipo de jogo, eu joguei no lançamento o Bloodborne. Cara, sei lá, dava pra você comer uma pizza, tomar um banho e ir no centro da cidade a pé e voltar. Era coisa de doido o loading do jogo, muito, muito longo, muito longo. Depois eles melhoraram um pouquinho, mas tipo, mesmo assim dava pra você comer uma pizza e tomar um banho e... Que ainda tava lá no load. Estudou na escola GTA de load, né? GTA também tem load. Nossa longo. Senhora. Cê é louco, todos, sem exceção. E é engraçado que, tipo, no PC, você pensava, ah, não, meu PC que é ruim, por isso que tá demorando pra carregar. Mas aí você vai jogar hoje no GTA San Andreas, num i7, e é a mesma coisa. Você fica 3 horas pra entrar no jogo. Que isso, pô? É mal otimizado em níveis catastróficos. E aí você vê, né, o Drive Club, ele só teve um problema online no lançamento, uhum. Tem um número... ok de carros. No lançamento ele já estava com bastante corrida e ao longo do tempo foi lançando mais e mais e mais corridas ainda. E mesmo assim o jogo não vendeu, a Sony teve que fechar o estúdio. Lá teve não, né? Ela acabou fechando o estúdio. Eu acho que até as críticas foram duras demais com o Drive Club, porque... Como a gente já disse, não é um jogo tão ruim assim. Os gráficos do jogo, putz... É, sem palavras, cara. Eu acho que atualmente não tem um jogo de corrida tão bonito quanto o Drive Club. Drive Club é realmente uma coisa de doido, cara. É, você tá sabendo dos problemas que teve o Mighty No. 9 aí, que saiu há pouco tempo, né? Não fiquei sabendo. Mighty No. 9, um jogo que arrecadou 4 milhões de dólares no Kickstarter, e aí lançou há pouco tempo. Uhum. O pessoal tá reclamando dele uma barbaridade, mas aí é diferente, porque o jogo tá todo cagado, bugs infinitos, um design das fases ridículo, enfim, problemas de frame rate, enfim, tem N problemas. É diferente do que Drive Club sofreu. Drive Club não teve o modo online só, e também o clima dinâmico, que não teve também. Eles prometeram o clima dinâmico e no lançamento do jogo não teve. Teve uma semana depois, se não me engano, pouco tempo depois. Inclusive a corrida que abre o Drive Club já é uma noite chuvosa. E cara, eu lembro que eu jogando aquilo pela primeira vez, falei, uau, que jogo bonito. É excelente, realmente. Drive Club é um jogo muito bonito e excelente no que ele promete, né? Que é um jogo de corrida simples e bola pra frente. Não tem história, não tem campeonato, tipo Forza Horizon. Sim. Não tem corrida de polícia como Need for Speed, não. Não, exatamente. Senta, corre, termina, vai pro hub... Corre de novo, volta pro hub, é isso que ele promete e é isso que ele cumpre. É um jogo de corrida e ponto. Exatamente, exatamente. É, eu gostei muito de Drive Club. Infelizmente, hoje ele demorou muito pra se tornar aquilo que eles prometeram. Mas hoje ele é aquilo que eles prometeram, o Drive Club. E aí, mas as pessoas continuam injustiçando ele. Ele não é um jogo caro, cara. E se tem um jogo de corrida que... Eu gostaria de recomendar pra alguém no PS4, é o Drive Club. Mas, ô Bessa, voltando só um segundo nos gráficos, uma coisa que a gente tinha comentado até na outra versão do cast do Drive Club, que foi a questão do modo foto. Sim. Que, cara, aquilo é demais e me assustou, assim, muito, que uma vez eu fui brincar de tirar foto de um Corvette, que eu tava correndo com ele e tal, e aí eu fui aproximando o carro pra ver os detalhes dele, o interior, eu falei, nossa, cara, que tudo muito detalhado de fato, né? Olha que incrível, eu nunca tinha visto, assim, o model do carro eu nunca tinha visto tão detalhado quanto no Drive Club. Não tô dizendo da paisagem nem nada. E aí uma hora eu fui aproximar do pneu do carro pra ver a roda e tudo, e cara, você consegue ler o que tá escrito no pneu do carro, informação por informação. A marca do pneu, diâmetro, largura, quantidade de pressão pra calibragem, você consegue ler tudo, como você consegue num carro na vida real. Eu achei isso incrível. É uma coisa de doido, né, cara? Você Sim. conseguir ver tanto detalhe assim, cara. É incrível. É uma coisa de doido. E a sua Sony ainda quer meter um PlayStation 4 Neo pra gente, né? Pra quê, cara? Pra quê? É, vamos se a gente tem isso no PS4, imagina no Neo, como é que vai ser? Mas precisa já? Não precisa, pra mim não precisava nunca, daqui 10 anos, na verdade. Tá bom. Vicovis, que essa aqui foi uma versão mais rápida, né, do nosso primeiro podcast. Quer dizer, do nosso segundo podcast. Quer dizer, do nosso primeiro podcast do Drive Club, mais rapidinho. Se você tivesse que dar opinhas para Drive Club, quantos opinhas você daria? De 0 a 10. Eu daria 8 opinhas, meu caro Bessa. 8 opinhas? Exatamente. E eu daria, cara, eu daria... Ok, eu daria 7 PlayStation 4 News pra ele. Muito bom, porque muito bom. É um jogo muito bom, mas... Né? Ou eu acho que eu tenho que visualizar a nota que eu vou dar para Gran Turismo para eu não poder ser ordinário com nenhum dos dois jogos. Eu acredito que Gran Turismo Sport será um jogo melhor. Sim, sim. É, mas é aquilo que a gente falou. O Drive Club foi muito injustiçado. Se eu for justificar o porquê que eu tirei 2 pontos dele pro 10, né? Um ponto seria pelo lançamento dele, que foi, assim, conturbado demais... E outro o modo carreira muito simples. É, muito simples realmente, né? Aquela coisa que eu falei, não tem história, não tem nada. Ele promete um jogo de corrida em que você senta e corre, e é isso que ele faz. É isso aí, exatamente, exatamente. Teve também... O problema dele, além do modo online, foi que foi prometido no lançamento do console, gratuito, né, para os assinantes da PSN Plus, não veio. Veio um ano depois... Um ou dois anos depois, não, acho que foi um ano e meio depois. Foi um ano mais ou menos, isso. Um ano e meio depois, mais ou menos. E sem a versão gratuita. A versão gratuita demorou mais ainda e nem ficou por muito tempo. Exato, e foi aí que eu comprei o meu. Foi aí que você comprou o seu também? Não, eu comprei no lançamento mesmo, porque foi um otário classe A. Ah, você acreditou, né? É, era o único jogo de corrida que nós tínhamos ali, a não ser Need for Speed, que eu tava cansado, realmente. Uhum. E investir. Ah, tá bom. Acho que mesmo quem comprou no lançamento, é um jogo muito bom. Sim, é um jogo bom. Foi um jogo bom, sim, no lançamento, e continua sendo agora, e eu acho que é até melhor, né? Com tantos eventos, tanta corrida, tanto carro, tanta coisa aí, diversos DLCs gratuitos. Você comprar no lançamento Drive Club, é tipo, você acabou de comprar seu PS4, eu quero um jogo com puta gráfico. Drive Club tá aí, cara. Os ouvintes ouviram aí você falar de opinhas, você deu 8 opinhas para Drive Club, mas o que que é opinhas? Opinhas, meu caro Bessa, era um tipo de cast que eu fazia lá no Opa Tá Bom, né, no opatabom.com, que era o nosso cast de notícias. Infelizmente não fazemos mais ele, mas foi um negócio premeditado, não foi tipo, ah, não podemos mais fazer. Não tem mais opinha, mas temos aí podcasts muito bons ainda sobre jogos e tecnologia também. Quem quiser escutar, opatabom.com. Não tem mais opinha, mas tem boletim escolar, que é a coisa mais fantástica que eu já ouvi nos últimos meses do podcast. E no mundo do podcast, cara. Olha aí. Boletim escolar. Eu queria ter pensado no boletim escolar. É interessante que o boletim escolar foi muito bem aceito. A nossa forma de fazer análise de jogos, né? Mas aí a gente não vai explicar o que é boletim escolar, não, né, Vicos? Vamos deixar pros ouvintes irem lá e prestarem atenção e entenderem o que é o boletim escolar, né? Exatamente, exatamente. Bom, ouvintes, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente aqui nessa encheção de linguiça para a Drive Club. Peço a vocês que mandem aí e-mails para a gente, comentem no YouTube, comentem também no site opiniãoalheia.com.br, e não só no nosso site, comentem em qualquer podcast que você ouça, comentem no Opa Tá Bom, comentem no Amargo Cast, comentem no Nerdistas Aberto, comentem no Opa PlayStation, comentem no Jovem Nerd, não comentem no Jovem Nerd. Não precisa, exatamente. Vicovski, muito obrigado pela sua participação aqui de novo. Eu agradeço muito seu convite novamente, meu caro. Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.